Coltrane. A música como expressão do que não entendemos. Simão Loureiro. Meu objetivo é viver a verdadeira vida religiosa e expressá-la na minha música. Se viveres assim, quando tocas, não tem problema, porque a música é parte do todo. Ser músico é mesmo algo que vem bem lá do fundo. A minha música é a expressão espiritual do que sou, a minha fé, o meu conhecimento, o meu ser. Quando se fala no nome John Coltrane, também conhecido como Train, é instintivo pensar imediatamente naquele que pode ser considerado um dos maiores saxofonistas de jazz na história da música. Nascido a 23 de setembro de 1926 em Hamlet, no estado de North Carolina, John William Coltrane cresceu rodeado de música, visto que o seu pai tocava vários instrumentos. Enquanto estava no ensino secundário, as suas influências foram oscilando entre Lester Young e Johnny Hodges, levando este último a mudar para o saxofone alto. Oh, continuou os seus estudos musicais em Filadélfia, na Granoff Studios e na Ornstein School of Music. Foi chamado para cumprir o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial, onde tocou na banda da Marinha Norte-Americana no Havaí. Depois da guerra, Coltrane começou a tocar o saxofone tenor com a Eddie Cleanhead Vincent Band, tendo mais tarde dito: "Uma área mais ampla de escuta abriu-se para mim. Havia muitas coisas que pessoas como Hawk, Ben e Ted Smith faziam nos anos 40 que eu não percebia, mas sentia emocionalmente." Depois de se juntar à banda de Dizzy Gillespie, Coltrane atuou com Jimmy Heath, onde a sua paixão pela experimentação começou a ganhar forma. Contudo, foi o trabalho com o Miles Davis Quintet, em 1958, que o conduziu à sua evolução musical. "A música do Miles deu-me muita liberdade", disse uma vez Coltrane. Durante esse período, ficou conhecido por usar o acorde 3 em 1, que veio a ser chamado Sheets of Sound, folhas de som, um método de tocar múltiplas notas num só tempo. Mais precisamente, por exemplo, 16 notas muito rápidas, como fez numa performance ao vivo de Hello Cha, gravada em Newport, em 1958. Em 1960, Coltrane formou seu próprio quarteto, onde incluiu o pianista McCoy Tyner, o baterista Alvin Jones e o baixista Jimmy Garrison. Tocou com músicos como Eric Dolphy, Pharoah Sanders, Thelonious Monk, Miles Davis e até com Alice Coltrane e Ravi Coltrane, respectivamente sua mulher e seu filho. O quarteto de John Coltrane criou algumas das mais inovadoras e expressivas músicas na história do jazz, incluindo os álbuns do particular êxito My Favorite Things, Africa Brass, Impressions, Giant Steps e o seu trabalho monumental A Love Supreme, que mostra o poder, a glória, o amor e a grandeza de Deus, segundo a interpretação do artista. Coltrane dizia que todos deveríamos fazer um esforço para melhorar o mundo e que a sua música era um instrumento com o objetivo de criar pensamentos positivos na mente das pessoas. Bye. 1967, John Coltrane morreu com cirrose. Décadas depois de ter morrido, a sua música pode ser ouvida em numerosas gravações, no cinema, na televisão e na rádio. Interstellar Space foi o último álbum do saxofonista, gravado em estúdio e lançado postumamente pela Impulse Records em 1974. Interstellar Space consiste num dueto com o baterista Rashid Ali, dividido em 4 partes e gravado no Van Gelder Studio em 22 de fevereiro de 1967, uma semana após a sessão de registros em estúdio de Stellar Regions. Inspiradas nos signos do zodíaco, no início da maioria das músicas, ouvem-se wind chimes, instrumentos pendentes que fazem um som parecido com os dos sinos. Enquanto Rashid Ali define um ritmo padrão com a bateria, de seguida Coltrane dá início ao tema no saxofone tenor. O álbum original continha 4 faixas: Mars, Venus, Júpiter e Saturn. Mais tarde foram acrescentadas mais 2 faixas, Leo e Jupiter Variation, na compilação do álbum Jupiter Variation em 1978. Space é um exemplo altamente significativo da improvisação em free jazz, que foi o principal interesse de Coltrane no final da sua carreira. Em 1972, A Love Supreme foi disco de ouro pela RIA, Recording Industry Association of America, por exceder as 500 mil unidades no Japão. Este clássico do jazz, bem como o álbum My Favorite Things, ambos de John Coltrane, foram certificados de ouro nos Estados Unidos em 2001. Em 1982, a Recording Industry Association of America posteriormente premiou John Coltrane com um Grammy referente à melhor performance de jazz a solo, pelo seu trabalho no seu álbum Bye Bye Blackbird. Thank you. Em 1997, recebeu também o prémio Lifetime Achievement Award por ter sido um artista que, mesmo com a idade que tinha, continuava a criar e a produzir. Em 1993, Alice Coltrane recebeu um convite de visita à Casa Branca, enviado pelo presidente Clinton, pelo reconhecimento histórico de John Coltrane no Newport Jazz Festival, onde decorreu uma cerimónia em honra do artista. Em 1995, John Coltrane foi honrado pelo Serviço Postal dos Estados Unidos com um selo postal comemorativo. Fazendo o músico parte da célebre história da música e dos compositores, este exemplar de coleção continua em circulação. Em 1999, a Universal Studios e a sua divisão de gravação MCA Records reconheceu John Coltrane como uma influência musical no mundo do cinema, dando o seu nome a uma rua nas instalações da Universal Studios, em honra dele e das suas criações. Em 2001, a National Endowment for the Art e a Recording Industry Association lançaram as 360 músicas mais célebres e conhecidas do século XXI. Uma delas foi My Favorite Things, de John Coltrane. Tendo John Coltrane permanecido no mundo da música ao longo dos tempos, também conhecida ficou a sua mulher Alice Coltrane. Nascida Alice McLeod, foi uma pianista, organista, arpista e compositora da música jazz. Começou a estudar música clássica com 7 anos e jazz com Bud Powell. Ganhou também experiência muito cedo em grupos de igreja e nos conjuntos de jazz de Kenny Burrell, Johnny Griffin, Lucky Thompson e Yusef Lateef. Enquanto estava em digressão com Terry Gibbs em 1962-1963, conheceu John Coltrane, com quem se casou por volta de 1965. Alice, meia-irmã do baixista Ernie Farrow, foi mãe do saxofonista Ravi Coltrane. Chegou a tocar vários temas com o marido, tendo mais tarde seguido uma carreira a solo. Ravi Coltrane, filho de John, seguiu também as pisadas do pai e a essência da mãe, tornando-se compositor, clarinetista e saxofonista de jazz post-bop norte-americano, no grupo da Blue Note 7. Co-proprietário da editora RKM Music, atua também como produtor musical para artistas como David Gilmour. Este programa teve locução e realização de Simão Loureiro. Música.